sobre transporte, é muita coisa para dizer, né? Mas eu vou tentar lembrar um pouco assim, não só a minha experiência em relação ao transporte, como também assim um pouco do que eu acho sobre como deveria o transporte existir. Então, enquanto a minha experiência em relação ao transporte, é interessante que de infância, em termos de infância, assim, imagens de infância, muito poucas, porque realmente me parece que o transporte particular era muito escasso na época, né? Eu sou de 39. Então havia essa dificuldade de transporte. A minha família não tinha transporte particular. Quando meu pai veio comprar transporte particular, foi em 47, 48. Eu já tinha, portanto, quase 9 anos. Bem, eu me lembro muito de ônibus nessa fase. Então, ônibus, transportes coletivos. Os ônibus velhos, horríveis, entende? Bonde, me lembro de bonde. E não me lembro de ter andado de bonde. Ouvia falar de motorneiro, de condutor, né? O motorneiro como sendo o condutor do bonde, né? Chamava motorneiro, né? Mas não me. E cobrador, naturalmente, do bonde. Mas eu não me recordo de ter andado de bonde. Ouvia muita anedota sobre bonde lá na família. É interessante. O bonde de Caxangá, esses bondes mais distantes, linhas distantes, havia anedotas sobre bondes. Mas eu me lembro mesmo de ônibus. Então, a minha experiência com ônibus era muito ruim, porque era o ônibus para levar para a escola, que era no centro da cidade, né? Então, esse ônibus sempre cheio, poucos assentos, não era um ônibus tão grande como hoje, nem veloz, nada disso. E não tinha hora marcada, hora certa. Muita gente lá no poste, esperando. São imagens assim esparsas, mas que dizem a minha sensibilidade em relação ao transporte e ônibus. Depois entrar num ônibus muito cheio, né, não tinha troco. Problema do troco no ônibus. Existia o passe. Devia comprar o passe anteriormente ao uso. E durante esse período de um mês ou dois, não sei quanto tempo valia o passe, o indivíduo ficava destacando aqueles cupons para entregar ao cobrador. Em termos de transporte coletivo. Transporte particular, já disse, minha família só veio ter muito tempo depois. Inicialmente eram os carros importados. Esses carros importados, e havia toda uma emulação das famílias de poderem trocar um carro cada ano. Eu me lembro muito disso. Havia aquela linha de modernização. O indivíduo nunca ficar com o carro do ano vencido. Na minha família não se podia realmente comprar um carro cada ano, mas já o meu cunhado podia, na nova família, né? Então havia todo uma análise, saber que tipo de carro ele ia comprar. Então era, em geral, me recordo, era o Studebaker, esses carros assim. Como era esse carro? O carro, ao meu ver, chamavam até de perua, uns chamavam de perua, outro de frango. Porque realmente eram quase que aves, em formas assim, com um bico na traseira um bico levantado, na parte dianteira uma espécie de protuberância lateral. Eram meio esquisitos os carros, assim, meio diferentes. Eles tinham coisas que não eram funcionais para a sua utilização. Era simplesmente para agradar a vista ou outro tipo de emulação. Agora eram confortáveis. Agora, como sendo carros importados, então faltavam peças. Então, devido adaptavam a peça. Então, a gente realmente notava naquela época que havia muito mais carros no meio da rua, parados, quebrados. Hoje, a gente vê muito menos carros parados no meio da rua, talvez porque há peças genuínas que o indivíduo troca e tem um carro praticamente novo, novamente. Quais as peças assim que faltavam mais? Ah, eu não me recordo. Deviam ser peças importantes, a ponto de parar um carro. Mas não me recordo. Agora, minha experiência maior foi naturalmente quando, já mais rapaz, em termos de transporte coletivo intermunicipal. Então, meu pai fazia muita questão que a gente, embora não tendo muito dinheiro no dia a dia, ele juntasse algum dinheiro para que todos os filhos viajassem ao fim do período de aulas. Ele achava que completava muito mais, ou dava muito mais em termos de educação do que o indivíduo ficar só naquela cidade nascer. De maneira que todos nós viajamos muito assim, de trem e de ônibus interestadual ou intermunicipal. Me recordo bem, meus irmãos iam muito para o sul em viagens intermunicipais, interestaduais, de navio também. Então, bom, eu na minha vida fiz duas viagens de navio longas e de avião não sei quantas fiz já. Porque depois de certa idade, quanto mais distante a viagem, você toma o transporte mais rápido então foram os aviões. Agora, a viagem de esse transporte interestadual tem verdadeiras novelas a respeito dessas viagens, né? Minha esposa morre de rir quando eu começo a contar. Porque toda aquela vivência do ônibus intermunicipal, né? O ônibus que chega e que o pessoal ainda não está pronto para pegar o ônibus. Nessa época ainda acontecia isso. Os ônibus hoje são muito mais ordenados em termos de viagem, tudo, pontualidade. Então, isso a gente via muito na época, né? A naturalidade com que o pessoal do interior, os pretendentes à viagem, eles esperavam ônibus sem aquela ansiedade de horário, de pontualidade, porque também o ônibus não era pontual, né? As estradas eram muito precárias e havia problemas também de, como eu dizia, de peças. Um ônibus quebrar na estrada não tinha condições de ter uma peça imediatamente, não havia essa disponibilidade de peças. Então, quando ele chegava, o pessoal muitas vezes ia se aprontar para pegar o ônibus. Isso realmente tinha. Mas tem umas viagens interessantíssimas minhas no Recôncavo Baiano. Entende? Onde a gente saía de manhã e não sabia que horas ia chegar no ponto terminal. E nessas viagens, a gente vê toda aquela preocupação das pessoas em levarem alimentação, para não comer alimentação no, na, nas paradas, porque não fazia bem ao intestino, ao estômago, levavam latas de farofa, de galinhas assada. Mas a viagem como tal não tinha muito assim, em termos de transporte, não tinha muita coisa a analisar, a não ser a própria vivência dentro do ônibus, que se a gente forçar um pouquinho a memória, pode lembrar, assim, em termos de conversas com estranhos a própria reação do chofer ou a reação dos passageiros ao chofer. Podia citar algum caso? Teve um caso, me recordo, no Recôncavo Baiano, numa viagem que nós fizemos até de Salvador até Santarém, se não estou enganado, ou foi Valença. E nesse trajeto, uma pessoa sentiu-se mal e pediu para parar o ônibus. E o rapaz que dirigia, o chofer, disse: "Bom, diga lá para ele, através do cobrador, diga para ele que daqui mais uns 15 minutos chega na outra cidade e eu paro o ônibus." O cobrador veio e disse: "Olha, daqui mais um pouco terá outra parada." E ele disse que não aguentava, que ele parasse o ônibus de qualquer jeito. Então o chofer disse: "Mas não posso parar, não tem aonde o senhor ir." Ele disse: "Bom, eu vou lá atrás do ônibus." E nessa história a coisa foi engrossando e o rapaz, já pálido, quase que cadavérico, branco, sentindo-se mal, ele então foi e parou de qualquer jeito, que o rapaz estava se sentindo-se mal. E o rapaz, em lugar de ir atrás do ônibus, realmente não tinha aonde ir, porque de um lado e do outro era um descampado muito grande, terra seca, sem árvores, sem nada, só xique-xique, mandacaru, e mal tinha touceira dessas coisas. Não havia praticamente arbusto, nada. E o rapaz, o que é que fez? Nem atrás do ônibus foi, subiu naquela escada que tem atrás do ônibus, nessas sopas de interior, né? Subiu e lá em cima, num pequeno local onde eles guardavam as malas, né? Ele bateu e disse para o condutor: "Continua a viagem." Bateu na lata do ônibus assim: "Continua a viagem." E o condutor mandou o meninote lá, que servia de cobrador, disse: "Vai lá," isso dentro do ônibus, né? "Vai lá, vê o que é que esse camarada está fazendo aí. Não diga que ele vai defecar em cima do ônibus." Entende? Aí então já foi aquele mal-estar na sala, e o rapazinho foi lá, o cobrador disse: "Não, ele disse que está bem, é só falta de ar. Pode dar saída que ele vai lá em cima mesmo." E o rapaz simplesmente deu primeira no carro e foi embora. E fomos todos lá dentro. E nada mais. Bem, daqui mais um pouco a gente ia passando ao longo da estrada e notava que os camponeses, tinham pessoas limpando os estacionamentos nas estradas, né? Aqui e acolá tinham um pouco de pedra no meio da estrada, eles estavam tirando, os trabalhadores de estrada, etc. Então eles olhavam para cima, apontavam em cima do ônibus e riam. E ninguém podia imaginar o que estava acontecendo, né? Apenas se imaginava o pior, não é? O rapaz podia estar até mesmo sem calça ou coisa assim. E era o comentário lá dentro do ônibus. Mas o chofer estava bastante irritado e sempre reclamava para o pessoal, né? "Tá vendo? Isso é porque nas paradas vocês não vão no sanitário." Esse tipo de irritação do chofer que atrasava a viagem dele. E depois se veio a descobrir que o chofer estava com hora marcada para assistir um casamento na tal viagem de destino, né, ponto de destino, e que por isso ele estava querendo chegar realmente na hora. Bom, acontece que quando chegou na tal parada, 15 minutos depois, né, o chofer vai dizer assim: "Vai lá," disse para o cobrador, "vai lá, vê se esse camarada realmente está bem. Não diga que ele defecou em cima do ônibus." Aí o rapaz sai, volta morrendo de rir e diz: foi exatamente o que ele fez. Ele defecou em cima do ônibus. E agora? Ele disse: "Bom, pega uma lata aí e vai limpar." Mas não avisou. Alguns passageiros saíram, tinham senhoras com criancinhas dormindo, etc., junto à janela, e não nada foi avisado. Quando se viu, o camarada sobe com uma lata de gás cheia d'água e despeja lá em cima para tirar alguma coisa que o rapaz tenha feito e entra pelas janelas dos lados e suja o ônibus todo. Entende? Isso é uma viagem. Isso é uma viagem da época. Eu não sei se hoje acontece mais isso, não. Mas o fato é que era assim as viagens, bem domésticas e cheias de acidentes. E foi um inferno, porque depois o rapaz não tinha uma outra calça para vestir. Tinha sujado a calça toda, apesar de ter tirado a calça lá em cima, mas sujou porque o vento respingou tudo. Então, entre os passageiros havia uma irritação muito grande em relação a tudo, inclusive o horário, porque por conta dessa história o ônibus teve que demorar mais para se limpar o ônibus e o rapaz que teve que tomar banho e não tinha água na parada. No interior, muito seco. E ele então, a senhora foi e arranjou um perfume para ele passar no corpo, e a emenda foi pior do que o soneto, porque fedia mais ainda. E ele ainda, em lugar de deixar aquela calça lá, veio lá com calção do dono daquele bar, em lugar de deixar a calça lá, ele embrulhou a calça num papel e trouxe para dentro do ônibus. Por mais papel que se tivesse enrolado aquela calça, a calça estava fétida e o ônibus estava uma verdadeira carniça. E assim foi a história que chegamos até ao final da viagem, aos trancos e barrancos. Acontece que esse passageiro era um frade. E ele, então, além de tirar a calça, ele tinha que levantar o hábito. Isso em cima do ônibus deu uma verdadeira anarquia, né? Você puder imaginar o hábito de um frade balançando em cima do ônibus com essa confusão toda, era uma pantomima. Isso foi uma viagem bastante. Bem, de ônibus era mais ou menos assim. Você poderia descrever esses ônibus antigos? Esses anos antigos? Bem, como eu disse, normalmente não eram novos. Eu não me recordo nem a marca. Não tenho a menor ideia, eu acredito que era Ford. Ford, certamente Ford. Chevrolet também, talvez. Eram as marcas mais comuns. Não sei se existiam outras. Agora, em termos de aparência, assim, eles muitas vezes não estavam bem conservados. Aqui e acolá, uma batida, não restaurada. Eu me recordo que as cores em geral eram claras e gritantes, até amarelo, vermelho, só amarelo, o azul e amarelo. Hoje ainda tem alguns assim nessa linha. Ao gosto muito popular, né? Ou talvez para chamar a atenção de longe, já na estrada, o indivíduo via que vinha o ônibus. Não sei. Agora, dentro não tinha muito conforto, como hoje tem. E eram cadeiras duras, realmente duras. E tinha uma espécie de correia para dar parada, que passava de uma fileira de assento à outra. Muitas vezes não tinha essa correia, o indivíduo gritava para aí, né? Dá parada, moço. Essas coisas assim. Você falou muito tarde. Atrás eles tinham em vertical, uma escada em pé de ferro que levava a essa área de colocação das valises, maletas e caixas, aqueles baús, cestas. Eles colocavam tudo ali. E amarravam naturalmente, cobriam com a. Às vezes, no inverno, cobriam com a lona. Muitas vezes deixavam sem lona, só amarrados, simplesmente. Nem sempre amarrados. Eu acho que sempre amarrados. Com uma espécie de cordas ou correias de lona. Era mais ou menos isso. Não eram confortáveis, não. A porta não era como hoje de ar comprimido, não abria e fechava através de um sistema de ar comprimido. A porta tinha aquela manivela próxima ao chofé, com uma espécie de vinculada a um eixo maior, parafusos, que puxava a parte anterior da porta. E com isso ela se dobrava sobre si mesma e deixava ele descer ou subir. Mais ou menos no estilo antigo de ônibus. Eu não sei se tem mais isso. Tenho a impressão que não existe mais. Agora, viagem de navio também. Foram muito mais antigas assim. Então é mais interessante falar de viagem de avião. Não posso falar de navio depois. É, de navio. Eu viajei duas vezes de navio, uma vez foi no Itaimbé e outra vez foi no Itanajé. Dois navios que não devem existir mais. Uma foi em 51 e a outra foi em 57. 51 foi uma viagem oficial com uma comitiva de governo até Fortaleza, e de Fortaleza viajamos de trem especial até Crateús, no Ceará. E foi uma viagem, naturalmente, bem marcante, porque não só pelo fato de ser uma comitiva de governo, a gente tinha uma série de regalias que normalmente um passageiro comum de navio não tem, né? Mesa especial e camarote especial, e, enfim, privada companhia da oficialidade do navio, sabendo uma série de detalhes que normalmente o passageiro não sabe, ou pelo fato de também a própria constituição daquela ambiente de viagem, né, eles provocavam a partir do grupo oficial, entende? Ou se organizavam brincadeiras dentro do navio para atender também a um gosto ou outro de um daqueles membros da comitiva oficial. Então, como o jogo de bingo, o pessoal gostava muito no grupo da comitiva. Então, se era para ter, digamos, um dia por semana bingo, mas o pessoal gostava muito, teve três. Esse tipo de arrumação. Quer dizer, isso gerou um ambiente especial por causa da comitiva. Mas, de qualquer forma, há detalhes que são comuns, eu acho que poderia dizer. Mas o que eu me recordo mais da viagem era aquele cheiro de cebola, que eu digo, do navio, que chamavam paquete, né? Paquete, falando de tal, paquete Itaimbé, paquete Itanajé. E era um cheiro azedo que emanava daqueles bueiros, os respiradores que tinha no convés. Então, sobretudo quando passava naquela área do convés que tinha aqueles respiradores, né, dos porões, então eu me sentia mal cada vez. Quer dizer, é uma imagem que eu me restou daquela primeira viagem. A imagem desagradável essa. Mas muita coisa boa, o fato, por exemplo, a novidade, né, de ir para um camarote muito apertado, mais especial que fosse, ainda era apertado em relação ao quarto da casa onde a gente habita. E o tipo de horário estabelecido a bordo, um horário rígido, que normalmente na vida normal a gente não tem. Isso tudo para mim, com 12 anos, era tudo novidade. Como era esse horário? O horário era 7 horas da manhã, de 7 às 8 café, de 11 horas, imagina, de 11 às 12 almoço, mas não era de 11 às 12, era 11 horas, tocava o sino, tinha um sino no navio. Eu tocava o sino, deveria dirigir. Mas, mesmo que ele chegasse atrasado, eles serviriam ainda, desde que fosse até 12 horas. Mas não serviriam depois disso. Também não tinha muita coisa que comprar depois disso. Porque no bar só serviam bebidas, ou fortes, ou refrigerantes, ou refrescos, coisa assim. Mas não eram lá muito, muito boas. Eu acho que nem sanduíche serviu no bar. E à noite, 5 horas de jantar. De 5 às 6. 18 horas eles tocavam novamente o sino. Quer dizer, o horário é todo diferente do normal da vida. E havia realmente alguma coisa assim de quase que de aventura, de deslumbramento, o indivíduo ficar vivendo uma vida diferente, né, durante um período de tempo. Eu não sei quantos dias, levam 5 dias até Fortaleza. Foi muito. E depois a descida, né, o atracamento do navio em Fortaleza não existia, né, porque não havia porto, por causa das dunas de areia do porto, do local onde deveria se estabelecer o porto. Então, consequentemente, a gente não tinha condições de ter uma escada normal do navio atracado, devidamente atracado. Então, o navio ficava boiando, né, diante do porto, diante da cidade, e vinham aquelas barcas, né, para pegar os passageiros. Barcas a motor, e vinham também saveiros. Aliás, o nome não era nem saveiro, barcaças. Né? Saveiro seria da Bahia. Lá chamam barcaças, barcos. E vinham barcos à vela trazendo aquelas rendeiras, aquelas pessoas com material para vender no tombadilho do navio às pessoas que não queriam descer ou não iam descer em Fortaleza. Ou passageiros que tinham resolvido não descer, porque era incômodo realmente da descida do navio. E então eram cenas cômicas, porque as senhoras, né, com aqueles vestidos mais longos do que hoje, tendo descido já a escada ligada ao navio, né, tinham dificuldade de dar aquele passo final entre a escada e o barco que estava acostado próximo do navio, porque os dois estavam em desníveis, sempre diferentes, né, por causa da própria maré. Então, enquanto o navio subia com a onda, o barco descia e ela tinha que dar o salto naquele período. E eram realmente cenas cômicas. Todos os passageiros que iam descer, ou os que não iam descer, todos iam para aquela murada para assistir o desembarque das pessoas. Epa, dona, agora! Dá um pulo, é muito gorda! Esse tipo de coisa assim. Era realmente muito pitoresco. Cenas assim. Aventura. Bem. Você falou no tombadilho do navio. Tombadilho. Você poderia dizer as outras partes do do navio? navio que Bem, descreveu? eu não sei se eu entendo bem de parte de navio, mas me recordo muito da palavra tombadilho, porque era muito utilizado naquela parte superior do navio, onde tinha uma visão melhor, onde ficavam as salas de jogo e a sala de dança, o piano, esse tipo de coisa assim dentro. E ali ficavam as chaises longues, né? Aquelas cadeiras de deitar, praticamente. E na época se chamava chaise longue. Não sei hoje como se chama. E bem, tombadilho, a polpa do navio, a parte traseira do navio. Por sinal, na segunda viagem que eu fiz, eu não tive passagem com local para dormida, né? Mas por influência, etc., meu pai conseguiu que o navio me vendesse a passagem sem o abrigo para dormida, sem o camarote. Então, nessa passagem comprada assim, eu fiquei praticamente na mão do comissário, né? Que era aquela pessoa encarregada de pôr ordem e administrar os movimentos dos passageiros dentro do navio. Então, à noite, como todas as pessoas já tivessem seus cômodos, seus camarotes assinalados, tudo, e para mim não tinha camarote, ele estava na expectativa de que alguém desistisse de viajar ou perdesse o navio, coisa assim. Então, quando chegou a noite, eu não tinha onde dormir, fui dormir na polpa do navio, aonde ficavam os camarotes da oficialidade. Então, ele me levou para o próprio camarote dele, onde tinha duas camas, e dormi lá até o Rio de Janeiro, na segunda viagem. Entende? Esse rapaz depois ficamos muito amigos, tudo. Eu depois levei um presente para ele quando ele novamente passou por Recife, e por conta dessa atenção dele de me arranjar um dormir. Senão eu iria ter que dormir no tombadilho, numa chaise longue enrolado num cobertor. Como muita gente dormia, independente de ter camarote, não gostavam de dormir, só talvez por aventura, coisa assim. Isso em termos de primeira classe, né? Essa parte superior do navio ficava a primeira classe. E a parte inferior do navio, ao resto do porão, praticamente. Bom, aí quase todo mundo, não, todo mundo praticamente dormia ao relento. Dormia em cima das tábuas, do que houvesse ali no navio. A proa do navio, essa parte de pessoas que pagavam terceira classe dormiam na proa do navio, já que a popa estava ocupada com os camarotes da oficialidade. A parte superior do navio, né, estava com a primeira classe e a segunda classe e terceira classe ficavam na proa do navio, ou seja, na frente do navio, que é uma das partes mais incômodas do navio, proa e popa, né, porque a proa balança muito em termos de mergulhar na onda, né? E a popa bate muito em termos de pegar o resto da onda e bater sobre ela. Então há realmente um incômodo muito grande, tanto na proa como na popa. A parte melhor do navio me parece que é realmente o centro, em termos de longitude e em termos de altitude também. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Essa parte ficar com a primeira classe. Mas as outras palavras assim que eu me recordo se utilizava era a torre de comando, onde ficava a oficialidade que dirigia o navio efetivamente, o comandante, etc. E o próprio bueiro do navio. Eu me recordo, não era chaminé, era bueiro. Tinha ideia que era bueiro. Não me recordo mais. Hoje o navio não tem mais nem bueiro, nem uma coisa nem outra, né? Fica, não sei, o navio não tem mais hoje, porque ele é movido muitas vezes até mesmo a energia atômica. Mas eles continuam dissimulando algo como se fosse um bueiro, embora não tenha a mesma função que tinha o bueiro antigo do navio, do qual realmente saía fumaça e esse tipo de coisa. Hoje é muito mais, me parece, muito mais uma estação meteorológica, antena de radar, ficam naquela torre que antigamente, ou tradicionalmente, servia para expelir gases inaproveitados. É, de navio é mais ou menos isso. Como funcionava Funcionava a óleo, né? Óleo bruto. Eu acho predominantemente a óleo. Bom, em termos de combustível, agora, como funcionava a utilização do combustível, eu não creio, não sei. Eu acho que era para aquecer uma caldeira a vapor, caldeira esta que, sob pressão, gerava a força que fazia mover as hélices. Então, as hélices estavam localizadas na parte traseira, deviam ser duas, não sei. E essas hélices aqui projetavam o navio para frente, né? Serviam de propulsão, força propulsora do navio. Você falou do pulmão, né? Porão, pelo que eu creio, na parte mais funda do navio, se estariam as caldeiras. As casa de máquinas, isso falava muito, né? Casa de máquinas, calor da casa de máquinas. Durante as viagens fala muito de casa de máquinas, do barulho que se ouvia. Se você encostasse o ouvido, seu ouvido a qualquer parede do navio, você poderia ouvir o barulho gerado na casa de máquinas. Sentir com a planta dos pés, em qualquer parte do navio, como que o coração do navio batendo. Seria o barulho, a trepidação da casa de máquinas. Agora, ao lado disso, ficavam os porões, no mesmo plano, creio eu, onde realmente o navio, mesmo sendo de passageiro, tinha transporte de mercadorias, transporte de fardos, etc. Então, muitas vezes, as viagens atrasavam também por causa disso. Chegava no porto, tinha que esperar carregar e descarregar os fardos todos. Muitas vezes, tinha problema de docas. É uma palavra que hoje não se usa muito, né? Docas. Mas se falava muito isso. Correspondia àquela parte toda de administração e trabalho que ficava no porto. Eu não sei nem de onde veio essa palavra, o que quer dizer essa palavra. Eu não sei isso, que docas era a área de trabalho, vamos dizer assim, e administração do porto. Então, o navio ficava ancorado junto às docas e daí se procedia ao carregamento e descarregamento de mercadorias. Então, atrapalhava um pouco a viagem isso também. E os passageiros? Passageiros eram sempre aquele espírito de passageiros, né? De uma viagem mais ou menos longa e comunitária. Inicialmente, você sentia que não se entendiam bem ou não se conheciam, pelo fato de não se conhecerem. E na primeira noite, no primeiro dia, naturalmente, a oficialidade responsável pela animação de bordo procurava, a oficialidade toda procurava ajustar socialmente as pessoas, provocava festinhas ou esse tipo de relacionamento dentro das mesas, misturando um pouco as pessoas, para que depois eles viessem se conhecer melhor. E, realmente, depois do segundo dia, terceiro dia, a gente já sentia que se estabelecia uma espécie de convivência social bastante agradável, né? Eu digo agradável em termos objetivos. A mim não agrada muito esse tipo de convivência. Eu realmente não gosto muito de convivência superficial. E achava a convivência um pouco superficial. Era muito assim de farofeiros, de contar o que fizeram. Entende? E cada um queria contar a maior goga do que o outro. E essas conversas, então, eram chatas para mim, sumamente chatas. A primeira viagem com 12 anos eu já achava chata. E com 17 anos que eu fiz a segunda, aproximadamente 18 anos, então, continuei achando chato. Quer dizer, conversas vazias, inteiramente vazias, sem sentido nenhum. E você via mesmo que aquilo era simplesmente para contar farofa. Que ele talvez nem tivesse tanto dinheiro como ele dizia ter, né? Ou nem tinha condições de tantas viagens como dizia. Quem sabe até ele tinha arranjado dinheiro emprestado para fazer aquela viagem. Mas ele fazia questão de botar realmente aquela banca aí. E de ser aparentar o que não era. Havia, assim, uma distinção entre os passageiros primeiro? Havia, como eu dizia, havia, né? Nesse relacionamento? Não poderia haver relacionamento entre primeira, segunda e terceira classe. Como ainda hoje não há relacionamento. Hoje a coisa ainda é muito mais rígida, porque há restaurantes separados. Na época, não. Na época, os de segunda classe comiam no mesmo restaurante depois que os de primeira classe se alimentavam. Então, era o mesmo restaurante. Hoje, não. Hoje ainda há restaurantes distintos, né? Agora, havia realmente essa distinção de classes. O que eu me lembro, assim, de certa, não sei se animosidade, mas alguma ponta de rancor ou de, pelo menos, de diferença, né? Melindrada ou coisa assim, existia entre a terceira classe, talvez a segunda e a primeira, porque quando acontecia algum. E aconteceu isso duas vezes que eu me lembro, uma vez em Salvador, inclusive. Um passageiro de primeira classe chegar atrasado, navio praticamente já saindo, tendo recolhido a escada. Eram vaias demoradas e bastante fortes. Em Salvador, uma dessas vezes, o navio já tendo saído, se afastado do porto, um passageiro, uma pessoa da cidade de Salvador, que tinha ido lá visitar um passageiro e tinha ido levar um passageiro, e despedisse dentro do navio, não verificou que o navio tinha saído, então, já fora da barra, descobriu que o navio estava já em movimento. Então, correu, foi ao comissário avisar, e o comissário ao comandante, e no fim ele teve que vo fazer voltar o navio para chegar o mais próximo possível do porto para vir um barco buscar aquele passageiro. Então, foi uma vaia mesmo dessas, porque nesse processo de sair e de voltar, eu já se tinha perdido mais de 1 hora, né? Dada a dificuldade de locomoção que o navio tem dentro do porto. Mais ou menos isso é que eu me lembro. Agora, de avião, o transporte aéreo. Aí, transporte aéreo é muito interessante. Bem, eu viajei em todo tipo de avião, desde o teco-teco, né? Aquele bem safado, bem vagabundo, numa viagem que eu não desejaria nunca mais repetir, porque não, o teco-teco não é um avião, é uma folha. É uma folha com um pouco de velocidade dirigida. Ela sobe, ela desce de acordo com qualquer vento que tenha na frente. Então é uma sensação ou de gangorra ou de montanha-russa. Então eu não tenho a menor intenção de voltar a andar de teco-teco, a não ser que haja uma necessidade de vida ou morte. Aí, claro, eu ando até de foguete. Mas de teco-teco a experiência é muito desagradável. Então viajei teco-teco, viajei naqueles aviões antigos da FAB, de 2 motores, que hoje não sei se existem mais, talvez no Correio Aéreo Nacional tem algum para essa região da Amazônia Legal, devem ter esses aviões levando e trazendo correspondência ou mercadorias. Douglas DC-3. Esses aviões Douglas são muito bons, muito fortes, mas não tem conforto nenhum, a cabine não é pressurizada, então não podem subir muito além de 2 mil metros de altura. Então os ouvidos doem durante a viagem. E esses aviões são realmente muito lentos. Se tiver uma região de muita nebulosidade ou de nuvens pesadas, ele vai ter que se afastar porque ele não aguenta mesmo passar no meio delas. Entende? Não só porque vai trepidar muito, mas é o problema perigo de vácuo. Então o avião cai 200 metros, 300 metros. Então todo mundo que está ali dentro sente como se estivesse perdendo o fôlego, né? É desagradável. Eu tive essa experiência também. E depois do DC-3, viajei no. Uma viagem à Europa no Constellation da Pané, no período que a Pané estava quase à falência, né? Sem manutenção praticamente, o governo querendo intervir, com razão ou sem razão, eu não discuto. Só o fato é que talvez devesse ter intervido bastante rápido, porque a viagem foi um inferno. Nós levamos 14 horas daqui a Lisboa, parando na África, no arquipélago das Ilhas de Cabo Verde. E o avião não oferecia alimentação a bordo, porque era aquele voo econômico, que se chamava voo da amizade, né? Então, nós pagávamos a tarifa mais baixa, para realmente só ter o transporte aéreo. Então, nesse transporte aéreo era só transporte. Ele não serviu nem um copo d'água, nem um cafezinho. Devia ter que se levantar e ir lá atrás, tinha uma aeromoça apenas para atender esse serviço. Então, eu fiz essa viagem. Então, a impressão que dava é que o avião não chegava, não conseguia atravessar o Atlântico. Quatro motores, mais a hélice, e levamos praticamente 8 horas, 9 horas, até a Ilha do Sal. Então, uma viagem realmente péssima, porque o avião subiu, realmente ele ia alto, não sei, 4 mil metros, 5 mil metros de altitude. Um avião cheio de gente, muitos portugueses, imigrantes, etc., que tinham pouco dinheiro, que aproveitavam essa viagem barata, e iam com malas e bagagens, levavam latas de farofa para comer durante a viagem, né? E eu não tinha sido avisado disso, não levei comida alguma. Então, morri de fome. Porque estava com fome, o avião tinha atrasado o embarque, eu tinha jantado às 7 horas da noite, o avião embarcou, decolou às 12h30, meia-noite e 30, praticamente 30 minutos do dia seguinte. Eu estava com a fome louca. Resultado, não serviam água, não serviam café, não serviam nada a bordo. E eu, então, estava com fome. Primeiro, o avião balançando muito, com muita chuva. Então, chegou um ponto que eu não conseguia dormir, né? Porque estava com fome e porque estava com um pouco de medo. O avião parecia entregue às leis da natureza. É uma viagem desagradabilíssima. Então, no dia seguinte de manhã, eu estava de olheiras, bastante cansado, sem ter conseguido dormir. E o pior de tudo é que, quando começou a clarear o dia, eu verifiquei que, em uma das asas do meu lado, havia um filete ou dois de óleo, né, saindo dos motores e fazendo seu caminho assim, aquele filetezinho de óleo sobre a asa do avião. Então eu comecei a imaginar: bom, esse óleo vai todo embora do jeito que está saindo e nós não chegamos em canto algum, a tempo. Mas o transporte como tal era muito precário, muito zumbido no ouvido, dor no ouvido eventualmente, e depois o desconforto de não ter um café, não ter um copo d'água, a não ser que você fosse tirar a água, mas o café não tinha de forma alguma, nenhum refrigerante, nada. E num período curto de viagem de avião, você não tem condições de formar assim, laços de amizade que o outro venha, termine compartilhando o farnel dele com você que não trouxe farnel. Isso não existia. Maneira que, quando eu cheguei na Ilha do Sal, o avião desceu depois de muita busca da Ilha do Sal, porque realmente é uma ilha pequeníssima, mal tem um campo de aviação e mais nada, e um presídio político português. Então, o avião tentando já 1 hora e 15 minutos descendo e não se via a ilha. Ele praticamente embaixo e não se via a ilha. O que deixa também um certo mal-estar, preocupação. E lá na Ilha de Sal, servia como ponto não só de reabastecimento do avião, mas também reabastecimento dos passageiros. Porque, diante dessa precariedade alimentar, a Ilha de Sal servia como o café da manhã. Então, lá nós tomávamos café da manhã. E eu não consegui tomar café da manhã na Ilha do Sal porque pedi café com leite, um suco de laranja, café com leite. Leite não tinha, então viria só o café e um ovo com pão. O suco de laranja era de limão doce e o ovo era do tamanho quase de um pires. A gema era do tamanho de um pires, que era ovo de ema. Então, quando eu vi aquele ovo, já me senti mal. e não comi. Resultado, tomei uma xícara de café e aguentei até Lisboa com fome. Comprei um chocolate que tinha por lá, caríssimo, por sinal, e me aguentei desse modo. Agora, dentro do avião, a arrumação, eu não me recordo bem dessa viagem, não me recordo. Sei que era um costelete da Panair. Bem, depois, naturalmente, dessa viagem tão atrapalhada, a bordo tão, a coisa de modo tão precário e simplificado, né? A aeromoça praticamente fazia questão de dizer que não atendia, né? Estava ali apenas para ajudar os passageiros, etc. Comandante, comissário, nada disso nós vimos. Quer dizer, é uma viagem muito precária. Eles tinham. Também foi a primeira vez que temos que atravessar o Atlântico, então eles fazem aquela demonstração de salva-vidas. Aqui também impressiona muito o indivíduo que faz a primeira viagem assim. Hoje eles fazem mesmo em voo doméstico, né? Mas na época não, só faziam para viagens transatlânticas, ou, enfim, tivessem que atravessar oceanos. Eles, então, aquele tipo de viagem, aquele tipo de demonstração impressiona muito, né? Então, a aeromoça vai lá para a cabeça do avião, né? Cabeça do corredor da cabine de passageiros e começa a dizer que em caso de queda, podem dispor de, além das portas regulares e normais de ingresso, tem portas, conforme vem assinaladas na cabine do avião. Então ela começa a indicar as portas sobre as asas, normalmente. Portas de emergência. E essas portas de emergência, naturalmente, começam a aparecer para quem está assistindo isso pela primeira vez como verdadeiros, mitos, né? A gente fica eletrizado para saber exatamente onde é que está a porta de emergência mais próxima de você, para você imaginar logo uma situação de emergência. Depois, o problema da veste, daquele colete salva-vidas. O colete salva-vidas que a gente nunca tinha visto. Ah, não sei, sabia que existia, mas outra coisa é você ver o colete salva-vidas. Depois, saber que o seu assento é também uma boia. Você pode retirar o assento. Isso tudo começa a gerar um clima, um ambiente de intranquilidade que também me deixou um pouco preocupado. Eu não gosto de avião, não. Viajo, mas não gosto de avião. E depois o problema de oxigênio, né? Então, caso a cabine que é pressurizada venha despressurizar-se, aquelas máscaras cairão automaticamente. Isso pela primeira vez que eu tinha ouvido falar, fiquei realmente muito preocupado com todas essas possibilidades que, se ela não falava, eu me sentiria muito seguro. Então, aquela segurança aparente do avião, né, me deixou refletindo sobre ela própria. Isso é transporte. Agora, outras viagens de avião, muito mais agradáveis do que essas mais primitivas, já em avião é melhor. Convair 990A da Varig, um período da Varig que teve esse avião, uma beleza de avião, muito leve, muito sereno, muito tranquilo, serviço de bordo muito bom, e os DC-8, várias viagens que eu fiz em DC-8, que, quer dizer, dentro daquela mesma linha de segurança, de voo, de equipamentos muito sofisticados até a bordo. Fiz uma viagem no DC-8, Rio-Nova York, direto. Voo de 9 horas de viagem. E uma viagem muito boa. Então, essa viagem me permitiu distinguir comando de avião. Então, o comandante brasileiro que foi treinado para o voo comercial, vamos dizer assim, ele não foi treinado para voo militar. Ele foi já dirigidamente treinado para ser comandante de avião comercial. Ele tem um decolar bem suave e uma aterrissagem, uma manobra no ar bastante adequada à sua tripulação e aos seus clientes. De maneira que a gente está tão habituado com o comandante de voo brasileiro, quando pega um comandante americano que foi, na realidade, treinado para atuação em período de guerra e para fins militares, e depois só posteriormente ele chega a ser comandante de carreira comercial, então aí a gente sente, há uma diferença muito grande. Foi aí que eu comecei a perceber, depois que comecei a viajar em companhias americanas. Então, realmente, ele decola com o ângulo mais acentuado que o avião permite. Né? De maneira, isso já deixa o indivíduo se sentindo um pouco enjoado. Ele faz manobras à esquerda ou à direita, no ângulo também mais acentuado em relação à terra. Né? Praticamente disso só falta ficar de cabeça para baixo, mas de deitado de lado ele fica. São manobras muito abruptas. E também o fato da aterrissagem. Quer dizer, há um manejo diferente do avião e eu atribuo isso ao tipo de formação do comandante. Esse voo, por exemplo, Rio-Nova York, eu tive esse problema e que foi muito desagradável. Né? Já o avião DC-8, com 150 lugares, 175 lugares, só íamos 6 pessoas. Um avião americano, da Pan American, 6 pessoas, praticamente vazio. E também já não é agradável, né? E depois o comandante fez essas manobras abruptas, assim. Mas depois não, depois que a coisa entrou numa rotina de voo, aí era só dormir, ouvir música, esse tipo de coisa. E realmente os equipamentos modernos de aviação hoje são muito confortáveis. Já o conforto do indivíduo passar o tempo ou comendo ou ouvindo música. Né? A gente, numa viagem daqui para São Paulo, de 2 horas e meia, quando você termina de almoçar, você chega em São Paulo. Né? E nesse ínterim você ouviu música, você tomou drink, você... Realmente eles fazem o possível para dar o máximo de conforto e distrair os passageiros, para o tempo passar mais rápido, que realmente é desagradável. De começar pensando que está ali em cima. Né? Eu me lembro muito de Ariano Suassuna. Não sei se você já ouviu esse comentário de Ariano Suassuna em relação a viagens de avião. Eu não sei se vale a pena comentar aqui. Mas cada vez que eu subo no avião, eu me lembro de Ariano Suassuna. Sabe? Porque quando eu trabalhei com Ariano na Projetoria Comunitária, a gente era convidado pela universidade para ir a Fernando Noronha. Lá nós tínhamos o campus avançado, uma espécie de um projeto de pesquisa arqueológica, e etc. Lá, e também saúde, pesquisa de saúde, malária e filariose, esse tipo de coisa assim, lá em Fernando Noronha. E como coordenador de programas de extensão, eu fui convidado várias vezes, a Ariane também. Eu não ia por uma questão de medo de ir naqueles aviões antigos da FAB, que eu já tinha viajado 15 anos antes. Mas numa das vezes, devido à insistência do pró-reitor, a Ariane foi e disse assim: olha, se tivesse uma estrada daqui até Fernando Noronha, eu até que ia. Porque na estrada é assim, não sabe? A gente vai de carro e de vez em quando tem um buraco. No avião, não. A gente tem um buraco constante embaixo. Entendeu? Então, cada vez que eu subo no avião, eu me lembro dessa palavra de Ariano, do buraco constante que tem embaixo. Bem, em termos de transporte aéreo, Tem umas coisas assim, por exemplo, o relacionamento no aeroporto, né? Eu gosto muito de analisar o relacionamento no aeroporto. Não só porque acho que é um relacionamento assim que é interessante, as pessoas vêm, você nota, vem conversando no carro, etc. Você vê as pessoas chegam de carro sem grandes afetações, né? E aqui e lá você vê uma pessoa que já veio chorando no carro, ou porque o noivo vai embora, ou o marido recém-casado, né, que vai ter que fazer um estágio fora, sei lá, tem mil circunstâncias. Então, essas pessoas muitas vezes já vêm com um relacionamento assim de tristeza, de afastamento, o que for, ou de ansiedade, porque vai receber alguém numa situação de emergência, ou de doença, ou de morte, por assim. Normalmente a coisa vem. De uma hora para outra, há um simples chamado lá da difusora interna, não sei, do rádio. Então começam a ver aquelas cenas de despedidas e choro. E eu não sei, eu tenho a impressão que o comportamento é totalmente diferente dentro do aeroporto. As próprias conversas que você escuta, lembra muito o relacionamento dentro de um navio. É o indivíduo contar outras viagens que fez, ou dizer o custo de vida em tal cidade, ou são sempre coisas assim, ou ele foi em tal loja em tal cidade, ou ele foi ao teatro no Rio de Janeiro. Ele está sempre contando alguma coisa relativa à viagem. O ambiente conduz a isso. E eu gosto de analisar essas coisas. Mas, em geral, ele nunca conta assim, uma coisa negativa em relação à viagem. Conta sempre fatos positivos. Ou tira muito proveito de qualquer fato para dizer que fez mais do que, na realidade, ele fez. A gente nota muito isso. Ou então o fato de ficar mandando aquelas lembranças para fulano, diga fulano que apareça. As coisas, hoje em dia, com o telefone, DDD, é um pouco idiota, acho. Porque a pessoa, se está com vontade de falar com outro, então bate um DDD, né, e fala diretamente. Além de ter o recado sido transmitido, o indivíduo ainda tem a chance de ouvir a voz do outro. Mas aquilo continua existindo. E ninguém para analisar que o DDD talvez seja tão agradável quanto mandar um recado, ou mais agradável que mandar um recado. Quais E procedimentos parece. poderia embarcar no avião? Bom, eu, em termos de experiência pessoal, nunca compro passagem no balcão do aeroporto. Nunca tive essa experiência. Mas há quem compre a passagem no próprio balcão do aeroporto. Viu? Lobinho! Normalmente eu compro a passagem no guichê da companhia dentro na cidade. Agora, a gente nota que realmente dentro do aeroporto, do prédio do aeroporto, os vários guichês das companhias atendem a passageiros que chegam lá de última hora querendo comprar o bilhete. Não sei por que hoje eles continuam insistindo a chamar ticket. É uma coisa que talvez valesse a pena vocês analisarem na pesquisa. Será que todo mundo. Por que as pessoas insistem em chamar aquilo ticket? Ou até analisar. Até analisar mesmo dentro das companhias como é que os funcionários são condicionados a chamar ticket e não bilhete. O fato é que muita gente compra o ticket lá no balcão. Comprado o ticket, tem o problema de pesar a bagagem, que é uma coisa chata, em geral gera confusão, dispensa de quilos e peso, e se passou ou não passou da taxa, do limite de bagagem. Hoje em dia permitidos 20 quilos por pessoa, né? Já foi 25 quilos por pessoa. Já foi 30 quilos por pessoa. Viagens internacionais. E 25 voo doméstico. Né? Tem uns termos assim, por exemplo, esse voo doméstico, né? De onde eles. Eu gostaria muito de saber de onde eles traduziram isso. Porque é completamente invulgar no Brasil você chamar isso de voo doméstico. Doméstico é vinculado à casa. Né? Deve ter sido alguma tradução forçada do inglês, não sei. Como em geral, nesse vocabulário de aviação, há muita tradução forçada do inglês, dada a influência das companhias de aviação, das fábricas de avião, etc. Da própria Organização Internacional de Voo, há muito isso. Mas eu sinto que não é normal um voo doméstico, voo internacional. Porque não voo nacional, né? Eu vou. Agora, em termos de alfândega, talvez valesse a pena analisar a alfândega de aeroportos. A minha experiência com a alfândega tem sido muito interessante. Veja bem, dentro do avião, eles distribuem aquelas folhas de declaração de bagagem. Quando você vai se aproximar de algum porto, saindo do país ou entrando no país de origem. Então, aquelas folhas realmente são folhas cretinas, porque é óbvio que você não vai declarar que está trazendo muamba. Está na cara. Quer dizer, aquilo é um formalismo besta. É uma maneira mais de pressionar moralmente e civilmente o indivíduo a se comprometer com a sua própria assinatura. Ou de ter mais uma peça de que ele cometeu dolo. Porque se o indivíduo realmente assina que não tem nada e depois vem a ter, o indivíduo lá na aduana já tem a própria declaração de dolo. Aquilo é uma peça realmente altamente cretina. Então, eu não sei, em termos de. Eu percebo, por exemplo, em termos de minha família, há determinados vocabulários assim. Nós chamamos doana. Tem nada, eu não sei nem se tem em português essa palavra. Mas eu noto, na família todo mundo fala em doana. Não sei se doana, se fosse certo, deveria ser doana. Mas há muito isso lá aqui na nossa família. No entanto, eu sei, claro, que é alfândega, mas na hora de dizer, a gente diz doana. É interessante isso. Só quando a gente começa a falar assim que começa a perceber que não é normal dizer doana. Mas sai sem querer. Agora, aquela folha, começa ali naquela folha de embarque, de desembarque, né? Sem considerar aquela parte da terra, que o indivíduo tem que realmente ir à Polícia Federal para obter o visto de saída, aquela história toda que é um procedimento chato, horrível, pelo tipo de relacionamento que você tem que fazer, né? A impressão que dá é que você é o próprio criminoso que está querendo fugir do país, né? Não um cidadão brasileiro que tem direito de passar além das fronteiras nacionais. Eu não gosto desse tipo de relacionamento. O tipo de tratamento que uma alfândega dá ao nacional, ao brasileiro, não me agrada. Dá a impressão que a gente está implorando, pedindo favor para sair. Sem mesmo considerar o aspecto do depósito compulsório, que aí não tem nem. Não está nem em consideração. O problema da doana para quem ingressa no país tem um relacionamento muito interessante ali. Veja, eu não sei aqui em Recife, porque não me preocupei muito com a alfândega de Recife, mas quando eu vim do exterior, da América, para o Recife, de regresso, de 2 anos no exterior, Então é claro que casado a gente ia trazer muita coisa, tendo morado 2 anos fora, é normal que você traga muita coisa. Mas são todos objetos de uso pessoal. Mais estranhos objetos de uso pessoal para uma alfândega. Eu devia trazer panelas, é estranho. Panelas usadas é mais estranho ainda. Tem umas coisas assim que eu não sei o que é que eles pensam do passageiro. Mas é um tipo de relacionamento que começa dentro do avião. Porque quando tem que se preencher aquela ficha de desembarque. O avião é o intermediário, a companhia de aviação, o comissário de bordo é quem recolhe aquele material, que distribui, quem ajuda a preencher e recolhe. Tem umas coisas assim, dentro do próprio avião, quando você passa em Porto Livre, né? Também tem relacionamento com a alfândega dentro do próprio avião. Quando você adquire as várias mercadorias que você desejou adquirir no Porto Livre, você só recebe dentro do avião. Então vem todo aquele relacionamento no corredor, no extremo do corredor, entre o aeroporto e o avião. No ingresso mesmo da sanfona de condução, aquela sanfona que atualmente tem nos aeroportos, no brasileiro, mas que já tinha no exterior. Então é ali que você recebe o seu pacote de mercadorias. Quando você quiser parar assim. Então, ali realmente já me parece que já há um desacordo. Quer dizer, eles admitem que o indivíduo possa comprar naquele porto tudo que tiver no Porto Livre. Você pode, não tem problema, porque eles não todo o porto, todas as mercadorias do porto, mas de tudo que tiver à venda, você pode adquirir um ou dois exemplares. Cada loja sabe quantos pode vender. E eles mesmos informam a você quanto você pode comprar. E, no entanto, são vendidas coisas que, ao ingressar no seu país de origem, no caso o Brasil, você não pode entrar com ela. Quer dizer, existe o Porto Livre para facilitar esse tipo de comércio e viagens de avião, etc. E, por outro lado, há restrições de ingresso no país de origem. Quer dizer, se existe um compromisso internacional de comércio internacional que franquia determinados portos para efeito de isenção de taxas, etc., para intensificar as viagens naquela área, então eu não entendo como é que depois então vem criar obstáculos ao ingresso. Comigo nunca aconteceu nada de grave, mas vários amigos meus tiveram dificuldade. Por exemplo, no porto tinha, sei lá, uma arma qualquer, certo? Então ele comprou. Pode comprar? Pode. Mas no momento de ingressar, recebe na porta do avião. Mas a arma não pode ficar na mão do passageiro. Então ele recebe e a aeromoça então guarda. Mas no momento de declarar a bagagem já tem novamente confusão, porque ele não pode ingressar com arma no Brasil. E no fim é uma restrição que anula inteiramente a franquia anterior. Mas isso existe. As minhas experiências de alfândega são muito boas, todas elas. Nunca tive problema com alfândega. Também declaro tudo que tenho e que trago. Ou talvez porque declaro tudo mesmo e o camarada chega nem a acreditar que aquilo seja verdade, então deixa passar. Há uma pessoa especial a quem você se dirige quando chegou Não. A coisa é realmente. Eu não sei como está hoje. Mas não há assim uma hierarquia, pelo menos não aparenta existir uma hierarquia, não. São aqueles currais, corredores currais, em que o indivíduo tem que entrar ali porque é uma borboleta antes, término de um corredor de ingresso, ou de sanfona de ingresso, de acolhimento de passageiros, você tem que entrar ali, não tem alternativa. E não há assim uma hierarquia aparente, são funcionários que começam a olhar a sua baliza. Quando ingressei nos Estados Unidos, por Miami, uma das vezes eu levava minha mãe, que era uma senhora de 72 anos de idade, e coitada, ela foi fazer companhia à minha esposa, que estava grávida, e foi interessante que, como ela sabia que ia passar 8 meses lá nos Estados Unidos, então levou todas as ferramentas de fazer flores de papel, aquele negócio todo, só vendo o que ela levou como bagagem. E o funcionário da alfândega americana realmente ficou preocupadíssimo, o que significava aquilo tudo, né? Aqueles ferrinhos e ferros em bola, e a impressão que dava é que ela levava um verdadeiro arsenal de espionagem internacional. E no meio dessa história toda, ela levava também um pó, ocre, né? É uma espécie de uma tinta, e em geral se pintava, não sei se pinta hoje, rodapé de casas. Ela levava porque ela utilizava esse ocre para a pintura, modificação das cores dos panos, né, ou a tintura dos panos com os quais ela fazia as flores de papel ou de pano. E o rapaz implicou com o ocre. Implicou e puxou o ocre para cá e puxou o ocre para lá, terminou quebrando o vidro de ocre. No meio das coisas espalhadas dentro do balcão. E coitada de minha mãe. E ela foi apanhar porque não sabia se nos Estados Unidos ia encontrar ocre. O fato é que ocre é uma tinta seca em pó e quase que viva, em estado latente de vida. De maneira que quando cai uma gota d'água é um inferno para você conseguir limpar. Né? A coisa se multiplica e você sai limpando e sujando mais ainda. O fato é que sujou uma série de papéis e panos e, coitada, ela passou mais de um mês limpando. Onde ela caía, onde ela limpava o ocre caído, a coisa sujava mais, por conta dessa história. E no meio das coisas também dela, ela levava farinha de mandioca. Não para comer, não. Um saquinho de farinha, porque ela também fazia dentro das flores um pouco de farinha colorida. Eu não sei para que essas coisas de mulher mesmo. O fato é que o homem implicou que a farinha não podia entrar. E ela ficou altamente constrangida, contrariada. E no fim eu tive que pagar uma taxa elevadíssima de alimentação. Quer dizer, não pode ingressar alimento nos Estados Unidos, né? Então eu tive que pagar uma taxa muito elevada, alegando que era necessidade de saúde dela, esse tipo de coisa assim, para poder entrar 1 quilo de farinha que ela levava. Foi a única complicação, mas. Agora, isso é desagradável porque nessa utilização de transporte internacional, no fim, passa a ser um elemento constrangedor. Entendeu? Se tu, embora não queira levar nada, não queira trazer nada, às vezes uma coisa que realmente não significa, nem em termos quantitativos, nem qualitativos, não significa nada, você passa a viver toda uma situação de constrangimento dentro de um transporte internacional. Já pensando no que vai acontecer quando chegar lá, etc. Tem esse aspecto. Agora, hoje melhorou muito, eu acredito, porque.